896, uma boa noite. Boa noite no 896, reporte externo baixado e checado. Portal externo, boa noite, 96. Informação em curso Charlie, 230 tem aprovado, provável PUC, transição Aracaju. Aguarde com a senhora um minuto. Gol no 805, está pronto, posicionamento 24. Botão 4 aprovado, chame táxi no 805. Táxi. Tá. 899 aos 15, direito 129. Aos 15, 219. Paulo Salvador, web 5899, Luzão. Web 5899, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, web 5899. Leandro Ricardo. Vou. 7-4, pronto, fora cópia. 7-4, autorizado para Serra Bravo Alfa Romeo na Golf 677, nível de voo 230. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 118.95, aciona 5552, gol 714. 896, continua a aproximação, aguarda pista livre. 896, né? Controle de Salvador, 3398, Bravo. Momento correto, gol no 714. Portão 2, chame pronto para o posto de congestionamento. Prossiga. Informação Bravo pediu contato com o 5 Recife. Está ligado ao 250. Controle 1208, 3398. 208. Bravo, isso que é o 17-1219. No 896, cheque o trem e livre pouso, uma centena com 10 nós. Os autorizados, boa noite, 96. Abaixou e travou. 3398, acionando a identificação, desce para 050, pegada Mari. É, será avisado. Chama na Lima, Whisky, Bravo Whisky, o secretário. Desça para 2000 pés, 1009, direto do. 2000 pés, 3172? Sim, 3152, alinhar e manter. E manter 3172. Norte. Piauí, 110, 2 horas, 8, Lanterna, Martirão. Do Noite 05 da Gol, autorizado da RTV, Índia e Alfa, deu passo para a pista no 0, justo no 009. No ponto de espera, chame Torre, frequência 1 Noite, decimal 95, boa noite 05, tem um bom voo. Índia Alfa, tomei 9, 18, 9, 5, 14, 8, 0. Salvador, boa noite, 96, ligou. Boa noite, 96, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, Whisky, Bravo Whisky, a Infra nos informa que o Parte 5 se encontra lotado. Confirme, o senhor tem vaga garantida no Parte 5? Muito bem, gente. Então, até presente. O senhor contorna o Parte Principal, ingresso na Lima, mais Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Alinhar e manter o noite 05. Alinhar e manter. Fico 2 aos 22, controle 208, boa viagem. Controle 208, bom trabalho. Controle Salvador, tanto 3152, boa noite. 3152, boa noite, contato radar, Fábio Mantém 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3152. Quanto possível, solicita Aracaju, 3152. 3152, inicialmente mantém o perfil da saída. Mantém, 3152. cruzamento Whisky, até o Pote 5, vai estacionar frequência livre, bom descanso. Pote 05, decolagem autorizada, uma centena com 10 nós. Chama da. Em decolagem, 805. São 3398, são 3AD LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, são 3398. Azul 4062, redução 2209. 2209, azul 4062. Zero cinco aos 25, 128, boa viagem. Controle Salvador, gol 805. Gol no 805, contato radar, sobe, mantém 370, saída PUCA. Gol 370, preciso da PUCA. Azul 4062, desce para 3.000 pés, INH 1009. 3.009, azul 4062. São 3152, chama o Centro Recife, 12545, bom voo. 12545, obrigado, boa noite. Passando Duna, completa aproximação, chamador Rio no 895 Bobos. 295, dá 3398. Azul 4062, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, com 1,60 de ground speed. Desce para 2.000 pés, que negão no 009, está autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, visual com tráfego azul 4062. Voo 4062, reduza para aproximação, para nos informar das 5 milhas. Com 130, tirão. 4062, reduzindo. 9, tá, 3, 3, 9, 8. Nós vamos passar um pouquinho do eixo para depois voltar. Nós estamos muito perto do, do aeronave na frente, azul 4062. Ok, está autorizado mais module na 1219, no 714. Diga, senhor. Diga, fecha a táxi no 714. Bom dia, Gol no 606. Bom dia, Gol no 606. Informação em curso, Charlie. Eu tenho Sierra Bravo Kilo Golf autorizado nível 390. O senhor está pronto para cópia? Pronto, temos a Charlie. Gol no 606 autorizado para Sierra Bravo Kilo Golf. Datas 190 até Neuma após direto. Nível de voo 390. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida a Puka, transição Zipar. Controle 1-2-0-8, transponder 5564, Gol no 606. Positivo, 3-0 para Campina Grande, Terra Bravo pelo golpe. Tapesolou 1-0, pode Neuma, pode direto. Decola 10, curva à esquerda na Puka, Zipar, 208 controle, 564 aciona, Gol no 606. 5564, procedimento correto no 606. Portão 5, chame pronto para o pushback, senhor Metro. Chamarés, muito obrigado. 606. 4062. Autorização, João Pessoa. Boa noite no 606. João Pessoa, eu tenho 370 aprovado. Pronto, cópia, senhor. Aceito e pronto. Boa noite, 9-6, autorizado para Sierra Brava, Juliette Papá, na Upper Whisky 5-8 até Recife, após direto, nível de voo 370, pistinho 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 1-2-0-8, torre 1-8-9-5, transponder 5563, voo no 896. Autorizou 370 para João Pessoa, Upper West 58, Recife, 370 ao nível já falado, decola 1-0, curva esquerda, Puka, Caju, 208 controle, 2895 torre, 5563 transponder, 1-8-6. 5563, protegimento correto, gol 1-8-9-6, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Voltará, obrigado, 1-8-9-6. Volta, senador, boa noite, 3398. Boa noite, está 3398, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Paulo Salvador, está 3398, boa noite. Boa noite, está 3398, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, está 3398. Agora nós estamos visual com a pista e totalmente estabilizado, azul 4062. 4062, completa sinal, chama a torre 1-8-9, bom pouso. 845, agradecemos a colaboração de vocês. 714, táxi autorizado à direita até o ponto de espera pista 0, ajuste no 009. No ponto de espera da pista no 0, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95. Tenha um bom voo na 714. Autorizado, 18.95. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, final pista 1-0, visual. 4062, livre pouso, uma centena com 10 nós. Livre pouso, pista 1-0, azul 4062. Mantenha um voo de espera, 1-7-1-4. Copiado, 994, autorizado para Sierra Brava Mike Oscar, na Peruísque 58 até Orago, após direto. Nível de voo 350, pistinho 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5561 no voo no 994. Habilidade 350, rota de transição boa, até Orago. Procedimento correto, voo no 994, chame quando pronto para o pushback de acionamento, confirme somente seu botão. 03, copiado. Atenção, identificação, pede para o nível 050, voo oitavo. 62 ao 37219. Azul 4062, é o solo. 4062. 4062, Alfa, chama o ingresso no Juliette. Alfa, chama da pra ingresso no Juliette. Eu vou no 994 para o pushback também. Portão 3, Autorizado, aprovado. Chama pronto para o táxi, voo 994. Autorizado, chama táxi, voo 994. Pode chamar o controle, 1714. Sim, MOS 40128, boa viagem. Cruzeiro 62 da Azul, aguarde para o ingresso do Juliette. Aguardo. Controle, boa, gol 9714. Gol 9714, contato radar, sabe, mantenha 230, saída PUC. 230 na PUC, 1714. Salvo no 606-6095, pois de acionamento. 10, boa noite, acionando a identificação, 10060, chegada bar. Chamaremos, 606, obrigado. Salvo, levou no 994 para o táxi. É o BC 74, 2 horas e 10, alterna Natal. Copiado, 994, autorizado táxi à direita, tem o ponto de espera pistando 0, ajuste no 009, ponto de espera pistando 0, chame torre frequência 18 decimal 95, 994, tem um bom voo. Táxi, ponto de espera 1895, obrigado, boa noite. 14062, observe o Boeing da Gol efetuando pushback agora no portão 05, assim que o mesmo livrar o pátio principal colocado para o pátio 3, terminando assim seu pushback, o senhor tem livre ingresso para o portão 01 no azul 4062. Segue para o 01, observando a aeronave no 05, pushback. Quatro quatro, 10 para 2 mil pés, QNH 1009, direto Dona, autorizado ILS, posso estabilizar. Direto para 2 mil pés, direto Dona. 009, 3 4 4.